Quando o canto da sereia reluziu no seu olhar, acertou na minha veia, conseguiu me enfeitiçar. Tem veneno seu perfume, que me faz o seu refém. Seu sorriso tem um lume, que nenhuma estrela tem. Tô com medo desse doce, tô comendo em sua mão. Nunca imaginei que fosse mergulhar na tentação. Essa boca que me beija, me enlouquece de paixão. Te entreguei numa bandeja, sabendo o meu coração. Seu tempero me deixa bolado, é o mel misturado com dendê. No seu colo eu me embalo, eu me embolo, até numa casinha de saber. Como é lindo balado debaixo dessa sua saia cotê. Quando roda no bamba aquele, fazendo o fuzuê. Minha deusa, esse seu encanto parece que vem do ilê. Ou será de um jogo de jogo que fica no couro bandeiro? Eu só sei que o som do batuque é um truque do seu balancê. Preta, cola comigo porque tô amando você. Quando o canto da sereia reluziu no seu olhar, acertou na minha veia, conseguiu me enfeitiçar. Tem veneno seu perfume, que me faz o seu refém. Seu sorriso tem um lume, que nenhuma estrela tem. Tô com medo desse doce, tô com medo em sua mão. Nunca imaginei que fosse mergulhar na tentação. Essa boca que me beija, me enlouquece de paixão. Te entreguei numa bandeira, chave do meu coração. Seu tempero me deixa bolado, é um mel misturado com dendê. No seu colo eu me embalo, eu me embolo, até numa casinha de saber. Como é lindo o bailado debaixo dessa sua saia cotê. Quando roda no bamba aquele, fazendo o fuzuê. Minha deusa, esse seu encanto parece que vem do ilê. Ou será de um jogo de jogo que fica no couro bandeiro? Eu só sei que o som do batuque é um truque do seu balancê. Preta, cola comigo porque tô amando você. Gerais e Paulinho Rezende, companheiro de longas datas, muito obrigado. Preta, cola comigo porque tô amando você.